Atenção amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Já é quinta-feira. E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo na paz? Por aqui tá chegando o Elbert Andrade, mais um programa, Baú Sertanejo. A gente vai começar hoje o nosso baú recordando lá de 88, né? Rio Negro e Solimões. Essa aqui é pra matar a saudade. A música Eu Ainda Te Amo. Depois, Onde a Saudade Mora, Valdeli e Misael. Está no ar o baú de quinta-feira. Pra você, tudo de bom. Já faz tanto tempo que você partiu, saiu da minha vida. Mas aqui dentro do meu peito, sua imagem não foi esquecida. Não é fácil conviver com a saudade. É difícil suportar a solidão. Te esquecer, eu sei que é preciso, mas não consigo convencer meu coração. Eu ainda te amo, não consegui te esquecer. Não é fácil conviver com a saudade. É difícil suportar a solidão. Te esquecer, eu sei que é preciso, mas não consigo convencer meu coração. Eu ainda te amo, não consegui te esquecer. Eu ainda te espero, não sei viver sem você. Eu ainda te amo, não consegui te esquecer. Eu ainda te espero, não sei viver sem você. Baú Sertanejo. Sertanejo.

solteiro. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Sertaneja. Ontem cheguei em casa injuriado, tava disposto a ficar calado, não dei risada nem pro cachorro. Pus um CD do Nelson, a querida volta, tomei um drink com a minha moça, tava de ódio até o pescoço. Ontem não era o mesmo, tinha um encosto, tava com os olhos soltando fogo, se eu encontrasse eu matava ela. Ontem eu resolvi fazer tudo errado, cansei de ser aquele coitado que vive a vida sempre aos pés dela. Foi pelo telefone que achei um jeito de extravasar o ódio e a minha dor. Falei o que eu sentia, todinha direito. Fiz ela perceber que bobo eu não sou. Eu fui culpando ela do que eu senti. Acusei ela que não devia e simplesmente ela se calou. Logo falou um monte nos meus ouvidos, falou que assim fico tão bonito, mandou-me um beijo e desligou.

perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Veio nos trilhos do tempo, trem do destino, e foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. O amor quando vira saudade judia demais. Solidão abre a porta do quarto sem medo de entrar. A gente fica acuado num canto sem graça e sem jeito. É um tiro certeiro no peito, não tem como errar. De vez em quando a gente levanta, abre porta e janelas. Fica bravo com ela e diz que chegou ao fim. No final da tarde com a noite vem a tempestade e desmancha o castelo de areia, vento de saudade. O meu peito empurra a saudade pra fora. Ah, o amor que eu sinto me deixa carente. Eu queria matar a saudade agora. Ah, mas que nada, saudade é que mata a gente. Não adianta inventar outra paixão que tanto faz. O amor quando vira saudade judia demais. Não adianta inventar faz. O amor quando vira saudade judia demais. De vez em quando a gente levanta, abre portas e janelas. Fica bravo com ela e diz que chegou ao fim. No final da tarde com a noite vem a tempestade e desmancha o castelo de areia, vento de saudade. O meu peito empurra a saudade pra fora. O amor que eu sinto me deixa carente. Eu queria matar a saudade agora. Ah, mas que nada, saudade é que mata a gente. Não adianta inventar outra paixão que tanto faz. O amor quando vira saudade demais. Não adianta inventar outra paixão que tanto faz. O amor quando vira saudade machuca demais. As melhores. Baú Sertanejo. Este viver só por viver é por você. Este não sei o que fazer é por você. Este voar sem asas ter é por você. É por você. Só por você. Este parar para pensar é por você. Este fingir nada querer é por você. Este desejo de sofrer é por você. É por você. Só por você. Só por você. A minha vida tem sentido. Você é o grito que responde ao meu porquê. Porque a ave do amor fez o seu ninho neste meu peito que só bate por você. Este ouvir sem responder é por você. Este arrepio de lhe sentir é por você. Este chegar sem avisar é por você. É por você. Só por você. Este temor de se achegar é por você. Esta coragem de se dar é por você. Esta vontade de vencer é por você. É por você. Só por você. Só por você. A minha vida tem sentido. Sertaneja. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Tem gente que vem de longe, tem gente de aqui pertinho. Tem mulher acompanhada e caboclo que tá sortinho. Onde tem bailão eu vou, nem precisa convidar. Danço moda, sertaneja, namoro, bebo cerveja até o dia clarear. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Onde tem mulher bonita, tô chegando pra ficar. Eu quero beijar na boca, mas sem me compromissar. No calor da suadeira eu bebo pra refrescar. Mulher, bailão e cerveja, não importa onde esteja, é lá que eu quero estar. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Bonita, tô chegando pra ficar. Eu quero beijar na boca, mas sem me compromissar. No calor da sua beira eu bebo pra refrescar. Mulher, bailão e cerveja, não importa onde esteja, é lá que eu quero estar. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Arrepiou a galera bombando no salão. Arrepiou, sacudiu, balançou, tremeu o chão. Gian Giovanni, arrepiou, arrepiou. Ainda dose dupla com César e Paulinho, só por você e a música Quando o Amor Vira Saudade. Começamos também com Mato Grosso e Matias, idas e voltas. É o baú de quinta-feira que vai para um rápido giro, mas volta na sequência com o de Paulo e Paulinho. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Seguindo por aqui no seu radinho, aqui é a programação, não para, hein? A programação aqui é feita com muito carinho, a melhor seleção de músicas para que marcaram épocas, né? Você vai ouvindo com a gente aqui em nosso Baú Sertanejo. Comunicação do amigo de sempre, o Elber de Andrade. Prazer imenso estar com você. Onde anda você? De Paulo e Paulino, depois Trio Parada Dura, Último Adeus. As melhores músicas vão tocando. O brilho do seu olhar e não encontrei. Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Onde está? verde é teu olhar. Onde estarás? Onde estarás? Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Você e as melhores. Baú Sertanejo. Thank you. sertaneja. Aqui é bem melhor. Sertaneja. Eu pretendia escrever uma canção falando em coisas que jamais alguém falou, deixar de lado coisas do coração, e que por ti o meu canto já voltou. Fiz um pedaço de poema tão bonito que até a própria natureza me invejou. Mas quando fui concluir o meu trabalho, infelizmente meu talento fraquejou. Sinceramente compreendi, minha querida, que tu és em minha vida, minha glória, minha fé. E que sem ti sou um poeta sem valor, porque sem o teu amor nem deixo meu verso é. Eu não pude terminar minha canção. Fui obrigado a recordar certo momento cheguei até a chorar de emoção. E o pedaço de poema tão bonito, em pedacinhos rasguei e joguei ao chão, porque meus versos jamais seriam completos sem tua imagem, que é minha inspiração. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Foi lá onde o vento carrega as histórias que eu trago comigo. Foi lá que eu deixei a metade de mim pra depois ir buscar. Foi lá que o amor fez no meu coração, coração sem juízo. Foi lá que escutei as primeiras violas tocando ao luar. Sei lá por que bate em meu peito a saudade assim. A lembrança maltrata é demais pra mim. Eu preciso voltar. Janela pra mim e pra ela, vai ser bom demais assim. Eu quero uma noite de lua chegando parceira, um monte de estrelas pra ela e pra sem juízo. Foi lá que escutei as primeiras violas tocando ao luar. Sei lá por que bate em meu peito a saudade assim. A lembrança maltrata é demais pra mim. Eu quero somente uma casa de porta e janela, pra mim e pra ela, vai ser bom demais assim. Eu quero uma noite de lua chegando parceira, um monte de estrelas. O Renner, volume 4, 1997, pra ela e pra mim, ainda Bruno Marrone, pedaço de poema. E conferimos também Chico Rei mais o Paraná, telefone mais, Último Adeus, trio Parada Dura. Onde Anda Você, de Paulo e Paulino, também cantou por aqui. E daqui a pouco vem sabe quem? Eduardo Costa. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo. sertanejo está de volta. Seguindo por aqui mais um bloco, como falei antes, tem agora pra você Eduardo Costa com a música Acabou o Amor, pra matar a saudade dos seus grandes sucessos. Música que realmente trouxe Eduardo Costa ao cenário nacional. Depois tem a Thaíde Alexandre, Te Amo. Melhores, Baú Sertanejo. Mundo, só pra você.

chorar. Ela chorou de amor. De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. Que vem, eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor. De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor. Chonados do Brasil, ela chorou de amor. Jane Júnior, Blusa Vermelha, ainda conferimos Ataíde Mais Alexandre, Te Amo. A música de Eduardo Costa, Acabou o Amor, foi mais uma também que passou por aqui na sua rádio. Daqui a pouco, após o intervalo, tem Gian Giovanni. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Abra a janela, amor, vem me ouvir cantar. Abra seu coração e deixa o amor entrar. Abre a janela, amor, vem me ouvir cantar. Abra seu coração e deixa o amor entrar. É madrugada, eu não dormi até agora. Isso é paixão, é solidão que me maltrata. Saí disposto pra ir onde você mora e expressar o meu amor em serenata. Saí disposto pra ir onde você mora e expressar o meu amor em serenata. Abra a janela, amor, vem me ouvir cantar. Abra seu coração e deixa o amor entrar. Abre a janela, amor, vem me ouvir cantar. Abra seu coração e deixa o amor entrar. Eu quero

chama. Sou palhaço que chora. Sou a página esquecida de um livro que alguém não quis ler. Sou a nuvem que vaga no espaço procurando memórias. Sou aquele que tanto lutou por sua vitória. Você com sua chapaça se veste de santa, e eu assumo as heranças que você deixou. Seus gestos estudados, seus suspiros ensaiados, tem o dom de fazer de mim o que sou. Você com sua chapaça se veste de santa, e eu assumo as heranças que você deixou. Seus gestos estudados, seus suspiros ensaiados, tem o dom de fazer de mim o que sou. Você é a verdade que só me enganou. Dois amores que tive, você foi o que mais marcou pra mim. Seu forte de dama, sua falsa alegria me custa a vida. Estou no labirinto e sei que jamais vou achar a saída. Você com sua sapata se veste de santa, eu assumo as heranças que você deixou. Seus gestos estudados, seus suspiros ensaiados, tenho o dom de fazer de mim o que sou. Você com sua sapata se veste de santa, eu assumo as heranças que você deixou. Meus gestos estudados, meus suspiros ensaiados, tem o dom de fazer de mim o que sou. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido. Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido. Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez. Quando penso em você eu me lembro do que já me fez. Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém. Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim todo seu. O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Você quer mesmo a verdade? Tô morrendo de saudade, com as horas pra te ver. E deste amor não desiste, me perdoe se eu menti, foi de tanto amar você. Thank you.

Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Tá chegando as últimas de hoje na sua quinta-feira, tem César e Paulinho, Mel e Morango. Você me fez homem sem meia medida, no exato valor. E tão decidida, mudou minha vida, meu interior. Pôs nos meus olhos, sem que eu percebesse, uma outra visão. Novo jeito de ser, de amar e querer, com intensa paixão. Eu já provei o teu amor, morango e mel é o teu sabor. Você tem a doçura que a abelha deseja, o fruto mais doce e o mel mais suave que o favo goteja. Você me acalma se às vezes gosto, na ânsia mais louca, é beijar sua boca de mel e morango. Sertanejo. Você quis o meu amor, eu abri meu coração. Você me incendiou, feito chama de vulcão. Me pegou amargurado, carente e abandonado. Me deixou feliz da vida, explodindo de paixão. Eu sonhei além da conta, pensando estar tudo bem. Quando acordei deste sonho, eu estava sem ninguém. Foi uma grande mentira o que você me falou. Hoje choro de tristeza, amargando minha dor. Sai de mim, vai.